A Bíblia para mim, episódio 11. Jesus Cristo, o cabeça e a cabeça. Quando nós dizemos que uma pessoa é o cabeça em alguma organização, ou em algum projeto, algum grupo, estamos falando que essa pessoa é aquela que toma as decisões, é aquela que deve ser respeitada, é a líder. E Jesus Cristo é o cabeça, é o líder. Mas líder do quê? Vamos ler algumas passagens da Bíblia que falam do Senhor Jesus como o cabeça. Atos 5,31 diz assim: Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Príncipe aqui é a palavra que em geral significa líder, que em grego, o idioma do Novo Testamento, é archegos. Todas as vezes que tem essa palavra, archegos, no Novo Testamento, se aplica ao Senhor Jesus. E ela aparece mais 3 vezes, também aparece aqui, ó, Atos 3,15. E matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Príncipe da vida, esse príncipe é o archegos. O príncipe é o principal, aquele que comanda, aquele que é o dono, aquele que é o líder. É o archegos da vida, é o Senhor Jesus que foi morto. As outras duas passagens, Hebreus 2,10. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Novamente, príncipe, líder da salvação. É o mesmo termo no original. Hebreus 12,2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Esse autor da fé é o archegos, é o líder. Também há outra palavra para aquele que guia ou lidera, que é utilizada também para Jesus, mas não só para ele, que é o egeomai no grego. Por exemplo, em Mateus 2,6 aparece lá: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Esse guia é o do egeomai, aquele que vai à frente, aquele que dirige e que guia. E claro, Jesus é rei também. Definitivamente, Jesus é o cabeça. Mas será que Jesus também é a cabeça? Romanos 12, 4-5. Porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Mas individualmente somos membros uns dos outros. Então, é Cristo que forma um corpo só. Então, não são vários corpos em Cristo, mas um só corpo, porque Cristo é um. E, ao mesmo tempo, todos que são de Cristo são membros uns dos outros. Efésios 1, 22-23. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Jesus Cristo, a cabeça da igreja. Então, se a igreja é um corpo, a cabeça, já que estamos falando da figura de um corpo, não é o cabeça, é realmente a cabeça, é Cristo que tem como corpo a igreja. Efésios 4, 15-16. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Cristo, a cabeça, Cristo, todo o corpo, que é a igreja, bem ajustada e ligada pelo auxílio de todas as juntas, que são os membros que fazem o poder de unir e colocar em operação esses membros, são os membros que são as juntas. Colossenses 3,15, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo. Dominem em vossos corações e sede agradecidos. Corpo e cabeça não tem nada que os separe anatomicamente. São uma peça só, unidas pelo pescoço, que é parte do corpo também. Se estivesse separado, o corpo não é o corpo, é o tecido morto. E a cabeça sem o corpo, bom, é um objeto de chassi, não um horror. Então, corpo e cabeça só existem porque um existe com o outro. Se há coisas separadas, são tecidos mortos e sem sentido. É como se costuma dizer, se você é líder, onde estão os seus liderados? Sim, porque o que faz um líder é quem está sendo liderado por ele. Um líder não pode existir no mundo sozinho, senão ele não é líder de nada. Do mesmo modo, Cristo, ele só é o Archegos, o príncipe, o líder, o que guia, o que apacenta o seu povo, porque ele tem o seu povo e ele só é a cabeça porque tem o seu corpo. Eu me despeço em nome dele, em nome do Senhor Jesus.